Panorama Agrícola para 8 de novembro de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de segunda-feira, 8 de novembro de 2010. Hoje a noite é de lua nova e na mesa de som comigo está o Márcio Peixe. O ditado do programa é: amigos, você ganha, você perde. Inimigos, acumulam-se. Para evitar o aparecimento de moscas, ratos e formigas, dê atenção à dica de Simone Barrin. No noticiário, aumenta o preço mínimo para a uva industrial. Controle de pragas é o assunto do Espaço da Mulher. E no mercado agrícola, uma análise da safra do trigo. Este é o Panorama Agrícola. Você pode participar do programa ao telefonar 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. As lixeiras ou qualquer outro recipiente de lixo deve ficar bem tampado para não atrair pragas como moscas, ratos e formigas, que vêm em busca de alimento. As pragas trazem com elas várias doenças. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Acabar com as pragas realmente não é algo fácil, mas seguindo algumas dicas, você consegue controlar a presença desses animais indesejáveis em sua casa. A lógica é negar alimento, negar abrigo e negar acesso. As pragas mais conhecidas são as moscas, baratas, mosquitos, ratos, pulgas, carrapatos e formigas. Além do estrago, estes animais trazem doenças. Feche e limpe bem as lixeiras. Mantenha as paredes e outros locais da cozinha livre de gordura. Retire os restos de alimento dos pratos e lave a louça logo após cada refeição. Não acumule entulho no forro, nem junte grande quantidade de papéis, jornais e plástico. Diariamente, faça a higiene do local onde os gatos e cachorros permanecem. Lave as vasilhas de água e comida. E não deixe a ração exposta durante a noite. Por último, faça a manutenção e limpeza das caixas de gordura e esgoto. É hora das notícias. O Conselho Monetário Nacional aprovou o voto que explica o limite de financiamento para capital de giro do programa de capitalização de cooperativas agropecuárias. O valor para essa operação é de R$50 milhões por cooperativa. Os limites de financiamento não são cumulativos. Uma vez alcançado esse limite, a cooperativa não pode pegar outro crédito para capital de giro ou para saneamento. O Conselho autorizou também o pagamento de parcelas de juros com vencimento em 2010, com bônus definidos pela lei, ainda que os mutuários estejam com parcelas anteriores vencidas. Os novos prazos para quitação são: até 30 de novembro deste ano para liquidar parcelas vencidas até dezembro de 2009 e entre 1º de janeiro deste ano e 30 de novembro deste ano. Até 20 de dezembro deste ano para parcelas vencidas até 31 de dezembro de 2009. Até 20 de dezembro para os mutuários quitarem todas as pendências financeiras. O Conselho Monetário Nacional redefiniu também o preço mínimo da uva industrial para a próxima safra, que passou de 46 centavos por quilo para 52 centavos por quilo. Esses novos valores valem para as regiões Sul, Sudeste e Nordeste e passam a valer a partir de 1º de fevereiro de 2011. O Ministério do Desenvolvimento Agrário destacou como um passo importante para a estabilidade do setor e o fortalecimento da cadeia vitivinícola esse preço mínimo do quilo da uva de 52 centavos. No período de 18 a 30 deste mês de novembro, o Estado de Santa Catarina vai promover inquérito soro epidemiológico da anemia infecciosa equina. O objetivo é avaliar a prevalência e a distribuição espacial de animais soropositivos para adoção de medidas estratégicas de prevenção e controle da anemia infecciosa equina. No estado devem ser coletadas 4.501 amostras de equídeos em 1.739 propriedades. Vem aí as informações do mercado agrícola. O mercado agrícola de hoje vai falar sobre a safra do trigo. A área plantada é menor, mas a produtividade aumenta. As informações são da analista de mercado Márcia Cunha Varasquim, da Ipagre Cepa. Segundo dados do IBGE de setembro deste ano, a área plantada com trigo deve ficar em 87,5 mil hectares, com um rendimento médio estimado em 2.689 quilos por hectare, produção de 235,3 mil toneladas. Comparando isso com a temporada anterior, percebe-se que houve uma redução significativa na área plantada, em torno de um quarto, 25%. E tal redução só não foi maior porque a produtividade este ano deve superar em 11% a da temporada passada. Essa redução na área reflete os baixos preços recebidos pelos produtores na safra 2009-2010, cuja comercialização ficou praticamente nas mãos do governo por meio dos leilões da Conab. Isso porque no mercado o preço sequer atingiu o preço mínimo. Em Santa Catarina, nos primeiros 7 meses de 2010, o preço do trigo oscilou entre R$ 24,12 e R$ 26,17 a saca de 60 quilos, valores menores do que os praticados em 2009. Neste início de novembro, os preços permanecem em torno de R$ 26 a saca. Na região oeste, Chapecó e Xanxerê, 15% do trigo já foi colhido e o pH está acima de 78. A produtividade tem variado entre 3 a 3,6 toneladas o hectare, acima dos 2.700 quilos por hectare estimados inicialmente. Se essa produtividade se confirmar, se mantiver até o final da colheita, a produção de trigo da safra 2010-2011 no oeste do estado poderá superar a safra anterior, ainda que a área plantada tenha sido reduzida. Planalto Norte, as lavouras de trigo encontram-se 98% em maturação e 2% já colhido. A partir da segunda quinzena de novembro, se esquentar, a colheita se intensifica. A safra deve ser cheia, com produtividade média de 2.800 quilos por hectare. Região do Meio Oeste, Curitibanos e Joaçaba, 28% das lavouras encontram-se em maturação. Por causa da estiagem, as lavouras estão caracterizadas de baixo porte, mas mesmo assim avaliadas como boas. Há alguns problemas com doenças, mas tudo dentro do tolerável. A expectativa é de safra cheia com rendimento acima dos 3 mil quilos por hectare. Entre as commodities, o trigo é o segundo item de maior participação na pauta de importações brasileiras, sendo menor apenas que a importação de petróleo. O Brasil importa em torno de 50% a 60% do trigo que consome. O aumento das compras externas de trigo neste ano tem duas razões principais: a perda de qualidade de parte da produção nacional de trigo por conta do clima desfavorável, excesso de chuvas, e à valorização contínua do real frente ao dólar, o que barateia a importação de trigo. As informações no Mercado Agrícola de hoje, de Márcia Cunha Varasquim, da Epagri Cepa. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.